970 no solo aos 41, livre à direita, 1219. 970, bom dia, autorizado Alfa Kilo até o pátio 3, atento ao sinalizador daquele pátio, Cidral 9970. Alfa Kilo, pátio 3, sinalizador, obrigado. Tráfico Salvador, muito bom dia, azul 4040, informação Gol. Azul 4040, informação Gol, confere. O senhor é o número 2 para a cópia, por gentileza, prepare Arbor Elefa. Para confins, eu tenho aprovado já o nível 360, ok? Só um minuto. Ok, obrigado. Então, 3153, pronto para cópia. 3153, autorizado para Serra Brava, Golfo Lima, via para novembro 857 até Mouro Sul, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição Mótiva. Controle 119, decimal 8, transponder 5107 até 3153. Zona 53 negativo da El Morte, vai a saída da El Transição Morte, vai. Correto, protegimento com 3, Zona 53, puxão 3, chame quanto para pushback, acionamento. 4040, pronto para cópia. Prossiga. Zona 4040, autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot, via Aperzelo 21, nível de voo 360. Sistema Zona 0, primeira curva direita. Saída Árvore, após Árvore voa Elefa, após Elefa direto Tozop. Tango, Oscar, Sierra, Oscar, Papá, conforme rota do plano, senhor. Controle Salvador, opera em 119.8. Transponder 5106, azul 4040. Autorizado, confins, conforme o... Decola da 10, curva na direita, nível 360, Árvore Elefa, após Tozop, após conforme o plano. Controle 9.8, transponde 5.06, azul 4040. Protegimento correto, azul 4040, portão 8, chame pronto para o pushback, acionamento. Solo, Federal 9962, levanta e escuta. Federal 9972, bom dia, autorizado Alfa aqui no pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio 9972. 72. Velocidade 59, tem livre voo do pista no zero, vento calmo. Voo autorizado, gol, 9759. Torre Salvador, bom dia, o Papa Tango Lima Kilo X-Ray. Bom dia, Lima Kilo X-Ray, qual é o seu heliponto da IMA? Afirmativo. Continua através do mesmo, informa que está previsto, espera, tem um sequenciamento de duas aeronaves para pouso. Ok. Torre Salvador, bom dia, está cargo 6570, está passando o Índia Serra, ele é de 190. Rápida 6570, bom dia. Continue a aproximação, aguardando pista livre, ao número 2. O Lima Kilo X-Ray pode descer para mil pés? Afirmo. X-Ray. 759 no solo aos 46, correção, aos 47, livre direita, 1-2-1-1. 1-2-1-1, obrigado. Solo Salvador, muito bom dia agora, 759. Dono 759, bom dia, autorizando Alfa e Juliette para o portão 04. Alfa Juliette para 04, igual a 7 horas. Pista no 0, venta calmo. Teve pós, essa carga que me é 57. Rio 5975, estabilizou de aliança. Rio 5975, ao número 2 para pouso, continue a aproximação, aguardando a autorização. Informa um Papa Alfa 34 no setor norte em espera, aguardando para pouso, não interferir com sua aproximação. Está sendo o tráfego 5975, pela esquerda. Lima Kilo X-Ray se espera com curvas pela esquerda, repórter interceptando a sinal do ano 7. Afirmativa X-Ray. Rápido 6570, no solo aos 49, livre à direita, 1-2-1-1. Direita, solo 2-1-1, a carga 6570. O Lima Kilo X-Ray agora o número 2, confirma. É 570 no solo 49, livre à direita, 1-2-1-1. Livrando 2-1-1, é. O Rio 5975 tem livre pouso, pista na 0, vento variável com 2 nós. Livre pouso, Rio 5970. E Juliette, correção, Alfa Kilo para o pátio 3, já tentam sinalizador naquele pátio, 6570. Alfa Kilo, pátio 3, sinalizador, 6570. Solo Salvador, azul 4040, no box 8, posicionamento. Portão 8, livre pushback, acionamento azul 4040. Chame pronto para o táxi. Seu posicionamento 4040. Aquilo é 6 e na 17, embaixo e travado. Tem livre pouso pista na 7, vento variável com 2 nós. É isso aí. Rio 5975 no solo 51, livre direito ano 219. Vai ligar e chamar o 219. Fone 03, livre por estacionamento Chumitax 3153. Para o táxi, azul 4040, 79 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna no Ribeirão Preto. Obrigado, só um minuto. O azul 4040 tem táxi aprovado até o ponto de espera pista no zero, a retaguarda do Airbus da TAM. O ponto de espera pista no zero via Índia. Ajuste 1017, no ponto de espera quando pronto, chumito em 1 no 8, decimal 95. Azul 4040. E ainda vai seguir o Airbus da TAM, quando pronto, 1895, azul 4040. 093 no solo 57, livra direita 1211. Direita 211, obrigado. Solo Salvador, bom dia, no 093, vale branco. Quando chegou no 093, taxia via Alfa, chama ingresso taxia Juliette, senhor. Alfa, repórter a Juliette no 093. Aprovado à direita, porta de espera pitando 0, ajuste no 017. No porta de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95. Tenha um bom voo, senhor. Bom, no 093, autorizado ingresso Juliette, portão 08. Juliette, portão 8, no 093. Senhor, 1895. 1895 também não conseguiu, senhor. Vai tentar de novo. Ok. Da 3153, você não vai dar de decolar pista no 0, vento calmo. Confirmado, da 3153. Autorizado, alinhar e decolar pista no 0, vento calmo. A minha decola, senhorita. Então a frequência está 1895, é isso? Afirmo. Ok, conseguiu agora, obrigado. bom dia, o azul 4040, ponto espera da 10, pronto. 4040, bom dia, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, 4040. Decolou 03, controle 119, decimal 8. 040, livre decolagem, pistão no 0, vento calmo. Livre decolagem, pistão no 0, azul 4040. Número 225, bom dia, Golf confere. Para Brasília tem aprovado o nível de voo 380, o senhor está pronto para cópia? Pronto, cópia. Aperto Luno 7, nível de voo 380. Sistema usando 0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle 119, decimal 8, transponder 5125, China 6225. 120A, informação bom. E a nossa autorização 340. 4201, bom dia, Golf, confere. Para Campinas eu tenho aprovado 340, o senhor está pronto para qualquer. Mas o 4201 autorizado para Sierra Bravo, Kilo Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, sistema usando zero, primeira curva à direita, saída da L, transição Motiva. Controle 119 decimal 8, aciona 5130, o 4201. Azul 4201 no negativo da El Motiva é a saída da El Transição Motiva. Procedimento correto, Azul 4201 no portão 1, chame pronto para o pushback acionamento. Confirme, já está pronto? Azul 4201 autorizado, pushback acionamento, portão 1, chame pronto para o táxi. 4201 acionado para o DAX, POD105, 4 horas e 50 alterna São José dos Campos. Dado 105 a bordo, São José dos Campos, Azul 4201, taxa aprovada à direita até o ponto de espera da pista no 0. Ajuste no 017, no ponto de espera quando pronto, chame torre 18, decimal 95, Azul 4201, dê um bom voo. Até o ponto de espera, lá 1845, obrigado, bom dia. Bom dia, 4201, na altura da linha aérea decolada, estou no zero, vento calmo. A linha decola, 4201. Puxa 6211, informação em curso de voo. Bom dia, sou Galeão, tem 360 já aprovado. Por gentileza, prepare da El Leda Irume e aguarde só um minuto, Papa, o Chinem 6219. Salvador, bom dia, Gol no 865. Essa é a informação Gol aqui no box 5, autorização Brasília, quando possível. 865, bom dia, Brasília, aguarde um minuto, cópia. Prepare por gentileza a saída Arbor Elefo, seu número 2, por favor. Arbor Elefo. Salvador, bom dia, Gol 963, sempre a informação Gol, autorização. Galeão, nível 360. Gol 963, bom dia. Gol, confere número 3 para cópia. Prepare Dael Leda Irume, senhor. Dael Leda Irume, obrigado, 963. Gol, chamado é a 225, puxa, aciona no 7. Portão 7 aprovado, chame ponto do táxi, chame 6225. Chama na táxi. Contra 198, bom dia, obrigado. Gente, perdão. Abraço, bom dia, até logo. dia, tá 3890, centro da Golf, 330, Recife. Recife, agora de Golf, 3890. Pode você informar com você bastante. Uca Aracaju. Uca Aracaju, obrigado. Pronto, táxi, sou o Chanelo 6225, POV 140, Goiânia, 4 horas. E 40, Goiânia, confirma POV? 140. Espera, tá livre via Índia? Ajuste no 018, torre 11895, via Índia. Via Índia, obrigado. Paulo Salvador, bom dia, Gol no 093, com a Gol para a cópia Confins. 963, agora de cópia. E aí? Então no 093, agora dando, obrigado. No 093, confirmado. Autorizado 360 Galeão. Via P9857, decolagem pista 10, curva à direita. Dael Leda, após Leda, Irume. 119 decimal 8, 5132. Autorizado, decolada 10, com curva à direita. Dael Leda, Irume. Até o 360, depois sobre November 87, até Golf, nosso controle 19, decimal 8, Golf 1162, 1621. Correto, amor. Agora, pronto para o táxi 1621, senhor. Está pronto para pushback e acionamento. Livre, portão 9, chame tá. Sim, equipe, pushback e acionamento, 62-11. Alô, Salvador, o Patatango Lima 5. Lima, Kila, que fez você. Já passa com a situação para a Aquilo Zulu, não tem o plano ainda, confirme qual é o horário. Lima Kilo X-Ray, corrigindo. Também não tem o plano do Lima Kilo X-Ray. Confirma o horário. Ah, gente, eu não tenho um plano, ok? Aguardar a coordenação com a sala aí. Chanel 6225, decolado 127, chame controle em 119.8. 963 é o número 2, tá cópia agora? Só um instante. 963. 1865, cópia. Pronto, cópia 1865. Nível 360 autorizado Brasília, via Pesolo no 7, decolagem 10, curva à direita, saída árvore, transição elefa, 119, decimal 8, 5140. Autorizado para Brasília, nível de voo 360, via Pesolo 17. Questão 0 com curva direita na saída água transição elétrica. 119.8 controle, 5140 transponder, o voo 1865. Champão, professor. Camarada. Afirmo, 963. TAM, corrigindo, voo 963, autorizado 360 Galeão, via AP November 857, decolagem pista 10, curva direita, Dael Leda Irumi, 119 decimal 8, 5135. 963, autorizado Galeão, nível 360, AP November 857, decolada 10 com curva direita, Dael Leda Irumi. 19.8 controle, aciona 5135, voo 1963, porção 11. Momento correction pronto, voo 963. Está pronto no 11, voo 963. No 11, aguarda, puxa acionar. Corrijo. Em coordenação com a equipe de saldo, está livre, chame para o táxi. Não, está livre no 11, chama para o táxi, 963. 963. Tá bom. 1865, puxa back acionamento no 5. 1865, no 5 aguarda, puxa acionamento. Aguardando. Solo, Chanel 621, tá pronto pro táxi com 142 a bordo, 4 horas, e alterna Campinas. 621, autorizado até o ponto de espera no 0 via Índia, torre 118, decimal 95, ajuste no 018. No 018, táxi via Pátio Índia, Ponte Pera, Torre 1895, 6211. Lima Kilo, que você é o número 3 para a cópia aguarda. TAM 38904. Tá bom, 3890. 3890. Autorizado Recife, nível 330, VAP Zulu 17, decolagem da pista 10, curva à esquerda, Pucaracaju. 119, decimal 8, 5143. 330, Recife, Zulu 17, decolagem 10, curva esquerda após, Pucaracaju, controle de Salvador 198, transformado 5143. Marqueado no posição 2, o 380. 3890, chama, puxa sinal. Vou 1093. 1093, copia? Sim. Confins autorizado 360, via Apesulu 21, decolagem pista 10, curva à direita, saída árvore Elefa, após Elefa Mítibo, interceptando Apesulu 21. 119, decimal 8. 5137. Positivo, 360 desautorizado, via rota Upper Zulu 21, decola 10, saída árvore, transição Elefa, pós Elefa voa nítimo, intercepto 0V. 198, controle, código 5137. Puxa acionar gol no 093. Reportando, obrigado. Lima, Aquila Rei, confirmando o voo local, confirma a área de sobrevoo? Ok, não é o plano que eu tenho aqui no sistema, aguarda a coordenação, ok? O plano, a notificação que tem aqui é para o voo local. Torre, bom dia, Oxané 629, não pode ficar pronto. Bom dia, Oxené 6211, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento calmo. Autorizado a alinhar e decolar na 10, 6211. Tango Lima, Aquila X-Ray, pronto para a cópia? Tango 963, pronto para o táxi, 163 a bordo, 352, alterna Campinas. ...63, livre táxi até o través do 612, reporte no através do 612. Livre até o através do 612, lá vai reportar o gol no 963. Prólogo 09318, pushback para nós. São 8, gol 963. Após passar esse 737 gol na retaguarda, está livre. Positivo, após o 737 gol na retaguarda, vai iniciar o gol no 093. Paulo Salvador, bom dia. Azul, Alpe, Antigolpe. Alfa Yankee Golf, prossegue. Solicita a autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Entrada iniciar e reportar na saída do pátio 3, atento ao tráfego 737 Golf que está efetuando pushback. Reporte para ingresso do pátio 1. Alfa Yankee Golf. Alfa Yankee Golf reportará para ingresso do pátio 1. Lima Kilex e copia? Veracruz no meu pé, decolagem da 17, com curva à direita, corredor axé, controle 1998, aciona 0133. 0133, retorna na 17, curva direita, meu pé no corredor axé, 192, quanto? O PPLB estacionamento? Para 4 a bordo na bata, frequência da torre 1 no 895, chama a torre para prosseguir acionamento aéreo. 963, atenta ao tráfego da companhia puxando, se tiver condições com segurança, prossegue via pátio e ir até o ponto de espera. Sente para o ponto de espera, gol 963, muito grande. Kilo X-Ray, prossiga. Lima Kilo X-Ray, autorizado táxi via Romeu, chame no ponto de espera, pista 7. X-Ray. pronto para o Nocete, Lima, Kilo 6. Papatango Lima, Kilo X-Ray. Autorizado a linha de decolar a pista 17, vento calmo. Passei a linha de decolar. Autorizado até Amador, gol 963. 963, por quê? A ponte espera da 10. 1895. 295, obrigado, boa. Oi, Salvador, bom dia, gol 963, ponto espera da 10, pronto para decolar. Gol 963, autorizado a alinhar e manter a pista 10. Autorizado, alinhar e manter a pista 10, gol 963. 0 na Alma. No 865, até o ponto de espera está livre via Índia, torre 1895, Mi 18, ajuste. Mi 18, via Índia, lá 1895, obrigado, bom dia. Bom dia, 573, informação hotel, autorização Recife, negativa Renato. 973, aguarde, Potter. Ah, o plano foi antecipado, sim. Lima, Kilo X-Ray, decolado aos 37, chame controle de Salvador em 119.8. É X-Ray. Tem um passando agora e tem mais um ainda, aguarde um instante. Gol 1963, autorizado decolar, pista 10, vento calmo. Autorizado, pista 10, gol 963. Oi, Salvador, bom dia, gol 1865, quanto para Brown? Bom dia, gol 1865, autorizado alinhar e manter, pista 10. Alinhar e manter no 0, 1865. Está guarda, está livre o Chibé. Não que está no ponto de espera, o que vai prosseguir. Bom dia, faz a passagem do colega da rua aí, se não, que vai passar. Está autorizado, 3-0. Alfa Yankee Golf, mantém a posição na saída do pátio 3, aguarde ingresso, pátio 1. Alfa Yankee Golf, mantém a posição. C3, copia? Recife 330, conforme o plano, decola 10 esquerda, Cuca Aracaju, após Aracaju direto Maceió, após Maceió conforme o plano, 119 decimal 8, 5146. Autorizado 330, Recife, decola 10, curva esquerda, Pucaru, Maico Carieco, conforme a rota do plano. 198 controle, 5146 é o transponte, é o Rio 5973. Protegimento correto, pronto, 5973. Chamada pronta. Gol 1865, autorizado a decolar, pista 10, vento calmo.